Turino do Campo Verde não se bate com ferrão. Turino do Campo Verde não se bate com ferrão. Ou se bateu com rama verde, rola Turino no chão. Ou se bateu com rama verde, rola Turino no chão.